Como é bom ter a certeza que eu não vivo mais sozinho. Como é bom saber quem hoje sou. Nunca mais vou ser escravo. Encontrei o meu caminho. Estou no centro da vontade do Senhor. Nunca vou me esquecer de onde me tirou e de onde hoje o Senhor me colocou. O altar me trouxe vida, o altar me deu amor. No altar eu tenho a bênção do Senhor. Transformou a minha vida e me deu um coração, um coração de adorador. Como é bom ter a certeza que eu não vivo mais sozinho. Como é bom saber quem hoje sou. Nunca mais vou ser escravo. Encontrei o meu caminho. Estou no centro da vontade do Senhor. De onde me tirou e de onde hoje o Senhor me colocou. O altar me trouxe vida, o altar me deu amor. No altar eu tenho a bênção do Senhor. Transformou a minha vida e me deu coração de adorador, coração de adorador. Coração.